Todas as semanas eu vejo alguém dizendo que vai processar outra pessoa por calúnia, injúria e difamação, como se fosse uma coisa só. Mas não é bem assim, não. Os três são atos parecidos, pois envolvem, em geral, alguma ofensa à reputação. Só que eles não são iguais. Calúnia significa mentir sobre alguém dizendo que a pessoa fez um crime. Dizer, por exemplo, que alguém roubou o seu carro, sabendo que isso é mentira, é uma calúnia. Já a difamação quer dizer espalhar algo sobre alguém, alguma coisa ruim que a pessoa fez e que possa ser ofensivo à reputação dela. Dizer, por exemplo, que alguém foi trabalhar bêbado ou que uma mulher fez programas são difamação. Já a injúria não envolve a perpetração de boatos, verdadeiros ou não, mas está ligado a ofensas que agridam a dignidade de alguém, como um xingamento. Será injúria, por exemplo, se alguém disser que uma determinada mulher é garota de programa, e mesmo que seja verdade, e a mulher sofreu algum dano moral. A injúria é atribuir a alguém uma qualidade negativa, como chamar de burro, idiota, vagabundo. Chamar alguém de ladrão, por exemplo, não é calúnia. Por ser ladrão, por mais curioso que pareça, não é crime. O crime é roubar. Chamar alguém de ladrão é injúria. E ainda existe a injúria real, quando alguém quer ofender a outra pessoa, porém usa um gesto físico para isso, como um tapa na cara, que não chega a machucar. Agora, quando alguém te ofender, você pelo menos já sabe o que ele está fazendo, se está caluniando, difamando ou injuriando. Passe essa dica adiante.